Abra sua Bíblia comigo em Juízes. Hã? Tem oferta para pegar ali, gente? Quem não ofertou? Meninas, subam ali para pegar, as meninas do colete. E é uma oferta de São Paulo, que eu ouvi que é oferta. É Campinas? Sorocaba? Agora eu tô em pânico, porque eu não consigo... Psh, todo mundo! Psh, psh. Fala você de branco aí. Gaditos! Gente, isso aqui tá bom demais, né? Tinha que ter mais vezes o ano todo, mas a gente não aguenta. Vigília, vigília. Eu preciso dizer para você contra quem você está lutando. Abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 16, que diz assim, 16:15. Juízes 16:15. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua força, importunando-o o tempo todo. Ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Vou ler de novo para você entender contra quem você está lutando. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força, importunando o tempo todo. Ela o cansava e dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Eu não sei se você já ouviu essa frase: se você me ama, você vai fazer isso por mim. Se você me ama, você vai dormir comigo. Ué, o que que tem? A gente se ama mesmo? Ué, mas qual que é o problema? Ah, se você me amasse, você faria isso, você me contaria os seus segredos. Poxa, escondeu isso de mim? Por que você não me ama? O nome disso é manipulação, chantagem. O nome disso é abuso. O nome disso é abuso emocional. O nome disso é roubo. Roubo de confiança, roubo de amor, roubo. O amor não pode custar uma confissão de entranhas. O amor não pode ser baseado em cima de segredos que Deus criou para serem somente seus e dele. Existem coisas que Deus vai dizer só para você, que não é para você dividir com ninguém. Existem chamados, ministérios, existem posições espirituais no mundo espiritual que você não pode entregar a ninguém. As pessoas querem o que você tem, querem descobrir o teu segredo, mas não querem pagar o preço que você paga. As pessoas querem um atalho, elas querem um caminho para chegar mais perto daquilo que você parece ser. Elas querem te cansar e elas insistem contigo: me conta teu segredo.